voltasse a me procurar, pra gente fazer de novo como a gente fez. Nessa vida eu nunca encontrei um alguém assim como você. A quem dera se você voltasse a me procurar. Fale quem quiser, estou apaixonado, mas eu continuo falando que eu queria ter ela do meu lado. Fale quem quiser, que eu estou sofrendo, eu não nego não, o meu coração sem ela está morrendo. Pra gente fazer de novo como a gente fez. Nessa vida eu nunca encontrei um alguém assim como você. A quem dera se você voltasse a me procurar. Fale quem quiser, eu estou apaixonado, mas eu continuo falando que eu queria ter ela do meu lado. Fale quem quiser, que eu estou sofrendo, eu não nego não, o meu coração sem ela tá morrendo. E fale quem quiser, que estou apaixonado, mas eu continuo falando que eu queria ela aqui do meu lado. Fale quem quiser, que eu estou sofrendo, eu não nego não, o meu coração sem ela está morrendo. Eu não nego não, o meu coração sem ela está morrendo. Está morrendo.